Podcast. E aí, galera, sou eu, o Bandido Roludo, e eu tô aqui duraço no podcast pra bater um papo e um punheta com vocês. Cola aí. Olá, meu nome é Matheus, eu sou uma cigana, feiticeira, romana, greca, que gosta de transar. Eu gosto de dizer aos meus clientes e maridos e namorados e ficantes casuais com quem eu tomo uma breja casual na feira romana de tapeçaria o quanto me excita ouvir podcasts. Podcasts são o futuro. São o passado e o presente representados na forma áudio. Tá bom. Áudio. Chega, cara. Eu não aguento mais. Áudio visual. A minha arroba é bucetacor. Isso mesmo, matemática de hoje. A minha arroba é bucetacor. O meu candidato é meu coração. Meu candidato é o Ciro, mas eu não revelo. E... volta secreto. E quem não me conhece ainda, meu nome é Kelvin, líder do podcast, líder do Jesus Chanel, líder do fã-clube nacional da Tidinha e também uma fembot erótica da blogosfera petista. E como o arroba goticaino hoje ignorou todas as nossas mensagens e a gente tem plenas dúvidas se ele sabe ler nas redes sociais, e Michel disse que não ia participar porque está estudando pra sei lá, sabe-se o quê, a gente colocou um classificado no Twitter e chamou gente pra participar do podcast conosco, e quem aceitou, a única pessoa que resolveu aceitar isso, foi o João, que está aqui com a gente, é nosso convidado especial do podcast de hoje. Boa noite, galera, eu sou o João, meu arroba é 11João1. E sobre mim, eu sou mesmo. Obrigado. Bem simplória, bem... E bom, em um mundo com vídeos de Mormons se pegando e canal de Daddy e Twink por aí que não param mais e câmera privê, a gente vai falar de um assunto que não tem nada a ver com a estética nem com o objetivo do blog, que é porn. A gente vai falar hoje sobre o universo do porn. E se vocês não estão preparados, se vocês têm menos de 18 anos, nem comecem a ouvir esse podcast. Trataremos sobre pornô. Quem aí viu pornô? Quem nunca viu pornô? Quem está aguardando há 20 anos sem dar um único beijo na boca porque está esperando o prometido? Eu. E por isso eu vou contar para vocês a experiência dos meus amigos, pois eu não tenho nenhuma. Pois estou há 20 anos sem beijar. Nunca fui beijada. Nunca fui beijada. Mas enfim... hoje a gente vai explorar essa coisa de como cada um teve seu primeiro contato com pornô, o que esperava disso, o que esperava desse resultado, o que era o pornô no imaginário infantil ou adolescente nosso, ou quem sabe adulto, por que não? As coisas às vezes acontecem, né, meio tardiamente para alguns, e não temos preconceito nenhum com isso. O Jesus Wore Chanel é um blog totalmente inclusivo. É um blog inclusivo onde estamos aqui para acolher você e carregar você no nosso berço. Até mesmo quando estamos falando de pornô. E o fato de eu ter mencionado um berço faz dessa conversa um pouco constrangedora. Então vamos seguir para outro tópico. Mamadeiras eróticas do PT, distribuídas em trechos. Enfim, a gente vai começar a nossa temática hoje, que é o universo do pornô e como que ele influencia também um pouco na cultura pop, porque assim, o Jesus Chanel é um blog sobre cultura pop e a gente precisa tentar linkar o tema a alguma coisa relacionada ao blog. A gente dividiu esse episódio em algumas etapas, mas a primeira etapa vai ser mais ou menos a gente falando como que a gente esperava que era esse universo antes de começar a conhecer de fato e como foi que a gente conheceu. A gente quer ouvir histórias picantes, por que não, aqui no podcast. Eu chamo primeiramente o João Moita pra contar a história. Não sei se ele tem histórias super extensas sobre isso, mas conte-nos como foi a sua introdução ao mundo do porn. Então, na verdade, a minha introdução é muito engraçada, porque eu, quando eu era menor, era muito puritano, sabe? E daí, comecei a assistir pornô numa compulsão bizarra, assim. E daí, eu lembro que eu primeiro me masturbei. Eu me senti muito culpado depois. E eu tinha uma culpa gigantesca, assim. E eu ligava a masturbação com prática de beijo, sabe? Então eu achava que era tão patético. Prática de beijo. É, porque eu não tinha beijado ninguém ainda, eu tinha uns 13 anos. E daí eu achava que masturbação era o equivalente de beijar uma laranja. Sendo que fisicamente. Então foi um momento bem difícil, assim. Eu acho que, tipo, na verdade eu não comecei a adentrar o mundo da masturbação com pornografia diretamente, assim. Eu lembro que era uma coisa mais física e de descobrir o próprio corpo e de pensar em coisas. E eu pensava em coisas muito héteros por um longo tempo também. Então foi um processo bem devagar até eu chegar numa. Muito hétero, numa fase em que sentido? De teste. Era hétero, assim, eu não me identificava como gay até os. Assim. Ah, até tá. Tarde, sabe? Uhum. Não foi tarde. É que tarde, eu imaginei que tipo... você, tipo, colocava no imaginário você, gay, né, tendo relações com outro menino, mas de uma maneira heterossexual, porque você não conhecia em si o sexo gay. Não, não, isso é muito avançado, isso tá sendo uma discussão hoje em dia. Mas, eu lembro que quando eu comecei a, tipo, me sentir interessado por homem, eu ficava botando umas imagens, tipo, no Google Imagens, sabe? E eu ficava olhando e esperando, tipo, meu pau subir, alguma coisa do tipo, era muito patético. Eu botava, tipo, bombeiro nu, sabe? Aí eu ficava sentado, sem calça, na frente do meu computador, de braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer. Então, uau. Eu não acho que eu tive a melhor intro do mundo, é assim, é esse universo. É o seguinte, eu, quando eu tinha meus 5, 6 anos, o meu pai assistia pornô lá na TV de casa, e enquanto ele assistia pornô, ele tipo me apresentava o que era aquilo, né? Caralho. E aí, e ao mesmo tempo que ele assistia, ele se masturbava. Putz, ele te expunha a isso? Calma. Passado. Ele te expunha a isso mesmo? Ah, amiga, tipo, não, até hoje eu não vejo tanto problema. Eu tô muito assustado, mas ok, ok. Entendi, ele fazia você assistir? Não, não. Ele, tipo assim, ele falava que ele ia ver o negócio. Eu, na minha cabeça de criança, eu já sabia que o porno era uma coisa proibidona e tal. Então eu queria saber o que, que era aquilo. Ah. E por algum motivo, desde que eu era muito pequeno, eu tinha fogo no cu. Muito fogo no cu. Aí eu queria saber o que, que era aquilo. E o que, que eu fiz? Não, ó, piora a situação, piora. Aí tá. É, foi, passou essas épocas, assim, dele fazer isso e tal. Daí, tipo, ele se masturbava vendo pornô e eu via. Não precisava ver, não era obrigado a ver, mas eu via o negócio, né? Aí, outras vezes, vinha primos meus lá em casa pra todo mundo me bater junto assistindo pornô. E eu via aquilo também. Caralho. Eu ia falar que isso era um absurdo, mas na verdade eu lembro de situações quando eu era criança, assim, que as pessoas meio que subentendiam que ia fazer isso e ia vazar. Eu nunca captei nada assim quando era criança, muito sério, era muito inocente, eu acho. Então, aí quando eu tinha 6 anos, né, nessa época aí, eu fui tentar descobrir como que era o negócio. Aí eu brinquei com uma menina, né, de médico. Né, uma menina, né? Né, na época, só que aos 7, mãe, se você estiver escutando isso, isso é um delírio, você tomou um remédio pra mim. É, aos 7 anos, eu fui e... fiz um troca-trocazinho básico com um amigo da escola. Meu, da faculdade, da escola. Com 7 anos. Caralho. Só que, ó o plot twist. Você perdeu sua virgindade com 7 anos? Como assim? Não, não. Foi assim, ó. Foi assim. A gente ficava batendo os pauzinhos. Entendeu? Que a gente achava que era assim. A gente achava que era assim. Aí, a gente se beijava e tal, só que, tipo, ainda por cima, esse meu amigo, ele era bonito, mas ele era... Pensa numa pessoa tão branca, que ele não tinha boca. Aí eu achava o beijo dele ruim, e eu achei um saco ficar batendo pauzinho. Aí eu falei, ah, eu não quero isso. Eu só descobri mesmo que gay dava o cu quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Que foi quando, tipo, eu comecei a ter acesso à internet, frequentar o Orkut, tipo, papá, naquela época. Aí me bateu uma curiosidade, especialmente porque foi numa época que eu tava começando, tipo, ah, eu não sei se eu gosto de menina, assim, tal. Eu tinha uns 11 anos, né, nisso. E fiquei meio, tal. Aí eu fui procurar vídeos na internet. E quando eu descobri que gay... tinha relação sexual, enfiando um no cu do outro. Eu fiquei passado. Aí que eu entendi, tipo, vai tomar no cu. Eu fiquei tipo, uau. Meu Deus. Incrível, simplesmente incrível. Eu tô chocado com esse relato. E é essa a minha história, Brasil. Puta que pariu. Além de tudo, é tipo meio problemático, mas é ok. Eu lembrei de outra coisa, na verdade. Eu lembrei agora de quando eu tinha uns, acho que 9, 10 anos. Eu fui pra casa de um menino. Na verdade, fui pra casa de um amigo do meu pai. E daí me botaram pra brincar com esse menino. E daí a mãe dele assinava Playboy pra ele. Ele tinha 10 anos. Porra. E daí ele tinha uma montanha de Playboy dentro do banheiro dele. E daí ele foi me mostrar, ele me deu tipo um bolo de revista, assim. Eu nunca tinha visto uma mulher nenhuma na época. E daí ele me deu um bolo de revista. E eu fui pro banheiro. E daí ele falou, ah, se diverte aí. Aí eu não sei o que significava isso. E eu fui folhear. Nossa, e eu lembro que eu achei a vagina muito feia. Caralho. E daí eu passei tipo uns 5 minutos folheando, assim. E daí eu saí. E eu fiquei abismado com a ideia de sexo, eu fiquei completamente repulso a isso. Eu ficava achando que, tipo, as pessoas casavam e daí tinham que transar por obrigação a lua de mel e que era uma pedância aquilo, sabe? E daí, nesse processo de rejeição, a gente voltou, né? E daí, no carro de volta pra casa, eu falei pro meu pai o que eu tinha acontecido, assim. E que eu tava abismado e todo mundo ficou rindo da minha cara e eu não tinha entendido porque eu tava rindo da minha cara. Mas bem feito, virei viado, né? Todos KKK. Fudidos. Quem por último ri melhor, caralho. Aí tá numa atividade compulsória do menino, né? Que tipo, 10 anos, a mãe comprando Playboy pra ele. Tipo, bizarro. Sim. Né? A minha experiência com pornô é estranha. Deixa eu ver como ela começou, mais ou menos. Acho que foi, tipo, na infância eu tive essa coisa infantil que o Matheus teve de, tipo, mini relações. Mas, óbvio, era, tipo, com menina, com minha coleguinha, assim, tipo, até um bom tempo eu me achei que era muito hétero. Até, tipo, metade da adolescência, provavelmente. Daí, eu nunca tive muita vontade, mas eu sempre, tipo, tinha companheiras, amigas, assim, que, tipo, eram muito desenvolvidas nisso. Inclusive, quando eu tinha, tipo, uns 8 anos, eu tinha uma amiga que era, tipo, sabe, super, super desenvolvida nisso. E aí, tipo, me levavam pra esse caminho, tentar descobrir o que eram essas coisas. Ok, passou a infância, chegou a adolescência, mais ou menos. Eu sabia o que era o soft porn, que era, tipo, aqueles filmes da Band que passavam de madrugada. Então, que foi, tipo... O Telecine Action. É, o Telecine Action também. Foi, tipo, meu primeiro pezinho em entender o que era a filme mais ou menos desse nível. Mas ainda, tipo, era uma coisa soft, não aparecia nada, né? Era, tipo, pouquíssimo gráfico, inclusive. Daí, mais adiante, um pouquinho, eu descobri uma revista. E, tipo, era uma revista masculina. E aí, já foi na época que eu tava descobrindo a poxinha que eu sou, no fundo. E daí, tipo, não bateu nada em mim também na época, eu fiquei tipo, ok. Mas daí, já na adolescência, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, a minha mãe tava numa coisa de alugar pornô, DVD pornô, tipo, na locadora que era muito perto de casa. Mas se você estiver escutando isso também, é um delírio, sabe? Tá sob efeito do remédio de pressão, ou sei lá, o que seja. Enfim, ela alugava pra assistir com as amigas dela, era tipo, era o programa dela, de vida dela, assim, de final de semana. Literalmente, isso era uma coisa que vinha desde quando eu era bem mais novo, mas eu só vim descobrir o que acontecia quando eu era mais velho. E, tipo, era coisa de ver, assim, filmes que elas achavam que eram bizarros, incluindo, tipo, pornô gay e zoofilia. E, nossa, bizarro. Que? Meu Deus. Sim, tem... A gente achava que a minha história era esquisita, né? Eu tô mexendo mais gritando cada vez. Mas eu sei porque, tipo, tinha muita piada interna dela com as amigas dela. Tipo, elas estavam comentando, assim, eu passava por perto, elas ficavam fazendo piada. Ah, me presta seu cavalo e não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, depois eu liguei o que era e eu ficava chocado. Enfim. Caralho, caralho. Muito bom. Um desses filmes era, tipo, era um bem caseiro e amador, assim, era, tipo, uma versão brasileira de Calígula. Vocês conhecem Calígula, que é, tipo, um clássico do cinema, com um pezinho no porn também, que é sobre, tipo, a época romana e o imperador romano Calígula, que, tipo, fazia altas orgias, e era um filme brasileiro, e aí, daí, ele tinha, tipo, uma cena lésbica muito demorada, e foi ali que eu aprendi, mais ou menos, como era o sexo lésbico, sei lá. Daí, também, tipo, era um filme, como era um filme hétero, e, tipo, como ele era muito amador, e era um filme muito capenga, assim, ele me deu nojo. Eu tinha, tipo, 13, 14 anos. Eu fiquei realmente com nojo, assim, quando eu vi. E mais adiante, ela ficou também com um DVD pornô gay emprestado de um amigo dela próximo que era gay. Daí esse filme era, eu não lembro direito, era tipo, eram dois filmes, era de alguma produtora brasileira bem podre, assim. E um dos filmes era tipo um fauno. Acho que tem na internet, provavelmente, se você procurar. Mas era um fauno e ele dava pra, tipo, um monte de cara. E daí eu entendi mais ou menos como era o pornô gay e tudo mais. Mas foi meio, assim, tipo, chocante também. Mas até isso, tipo, até essa época, eu realmente não tinha interesse, assim, foi, tipo, isolado. Depois, com a internet, foi que eu realmente comecei a pesquisar. E aí veio, tipo, a primeira coisa de internet que eu conheci de pornô é o quê? G Magazine, tipo, e Bellamy, que é aquela produtora pornô europeia, tcheca e tudo mais. E, tipo, eu acho que é escandinava, na real. Alemã? Não, acho que é escandinava. Da República Tcheca. Eu tenho quase certeza que é. Nossa, eu sempre pensei que era alemã. Não, da República Tcheca. E o grande problema que eu acho... Ah, gente, vocês não entenderam a piada. A primeira ideia que eu tive de sexo gay é logo com um monte de homem, não exatamente super malhado, mas com um corpo, tipo, ideal e loiro. Então, tipo, isso acabou me desparafusando um pouquinho. Teve um impacto, assim, negativo, eu acho. Mas foi isso. Mas, então, é tipo, a minha iniciação da parte, assim, de pornô e tal, tudo mais, foi muito pela Bellamy Studios também. E por essas outras, assim, que tinha muito cara que era, tipo, muito forte. Muito loiro. Geralmente muito loiro, muito depilado, muito, tipo, quem? Sean Cole, Corbin Fisher e tudo mais. Nossa, isso, tipo, por muito tempo também afetou a minha autoestima também. Eu acho que tá não só a minha autoestima, mas a questão de relacionamento interpessoal, tipo, total, até hoje. Eu acho que, tipo, eu tive muito contato com o Miguel, sabe, quando eu era mais novo, e com conto erótico, assim. Aí eu não tinha tantas... essa, sei lá, pulsão normativa, assim, sabe? Eu acho que isso aconteceu mais quando eu envelheci e quando eu comecei a consumir mais pornografia no geral, tipo... É que eu acho que você já, tipo, teve essa etapa meio que de se conhecer, sim, né? Sim. Conhecer o corpo, como você falou, tudo mais. Essa parte de meio que descobrir o próprio corpo e como lidar com a sua sexualidade. E eu e o Kelvin, a gente entrou numa parte que a gente já foi direto pra pornografia. Como, tipo, né, uma pessoa que... que começa a usar droga e já vai pro crack mesmo. Caralho, uma analogia interessante. Uma analogia inteligente, de verdade. Não, minto, na real. Eu acho que, tipo, eu comecei a cair mais nas coisas de normatividade quando eu comecei a usar aplicativo, não quando eu comecei a ver pornografia. E daí eu acho que, tipo, as expectativas corporais de aplicativo sempre é muito definida, assim, né? Então, eu acho que cria uma noção horrenda, assim, de atração e de sexualidade pornografizada, assim. Estranhamente aplicativo pra mim foi, tipo, a época que eu comecei a coisa real, assim. Porque, tipo, antes era só ver o porno e eu não saía com ninguém. E daí, depois de aplicativo, eu comecei a sair. Daí, eu comecei a entender mais a diversidade de corpo e aceitar mais um pouquinho. Apesar de ter todo esse culto ao corpo bombado, à padronização nos aplicativos, mas tem, tipo, nichos lá também ainda, né? E você lida com várias pessoas, no geral. Então, dependendo de quem você se relaciona, de quem com quem você conversa lá, você acaba descobrindo gente que é, tipo, fora do padrão também, um pouco. Não, sim, claro. Eu vejo muitos problemas na categorização, assim, do Grindr, do Hornet, desses outros aplicativos gays, porque, por exemplo, quando eu era mais novo, especialmente, eu não, sei lá, tipo, aqui em Piracicaba, eu cresci em Piracicaba, interior de São Paulo, uma cidade mais ou menos grande. Aqui não tinha muito, tipo, nicho gay, sabe? Então, ou você tinha essa coisa de, ou você era, tipo, twinkzinho, né, de certa forma, o gayzinho branco, magro, nananã, ou você era tipo um gay avulso, ou um gay estranho, ou um gay muito diferente. A não ser tirando essas partes de quando você crescia e se tornava uma pessoa sexual, aí se você tivesse pelo, você era urso. Se você não tivesse, você era normal. Se você era bombado, enfim, bombado, etc, etc. Então, tipo, eu acho que isso, especialmente pra quem é jovem e pra quem não tem essa ideia sexualizada do corpo, não tem por que ter, essa categorização, essencialmente, ela faz muito mal. Ela, assim, ela só, não só segrega a, entre aspas, comunidade, entre aspas, entre aspas, entre aspas, comunidade, né, LGBT, como faz um mal psicológico mesmo pra todo mundo envolvido. Eu acho muito ruim. Sim. E eu vejo que, tanto nessas coisas assim, da gente falar, ah, que cultura do gay branco, hoje em dia até porque ultrapassou etnias, ah, cultura do gay de namorar outros caras que são parecidos com ele e tal, é uma coisa, tipo, realmente, realmente assustadora, porque se você conversa com um urso, por exemplo, no Grindr, e você também não é urso, ele não só pode não responder porque, ai, até parece que eu não vou ficar com urso, mas também porque ele acha que ele não vai pertencer ao seu meio. Mas também... É muito ruim. Um contraponto da cultura urso foi meio que um movimento de resistência, né? Que aconteceu nos anos 80, assim, com a cultura do couro e da hipermasculinidade dos homens, que antes, tipo, era um padrão mais feminino. Então a gente passou por vários ciclos, assim, de picos de masculinidade e de picos de, não sei, aceitação mais diversa e normativação geral. Então é meio complicado isso, ao mesmo tempo que, tipo, faz mal e dá uma liberdade para certas pessoas pra criar novos padrões, assim, mas tipo, meio que ao mesmo tempo que o padrão é defensivo, ele machuca também, sabe? É, eu acho que só assim, o que poderia realmente ser feito, como se isso fosse uma medida política, né? Mas, poderia... Vou acabar com a polarização dos gays. Né? Todo mundo vai ter famoso, valeu galera, beijo. Todos os tipos, todas as etnias, todos os gêneros, todas as minorias. Todos os gêneros vão transar com gays. Entendi. Eu acho que o mais legal seria a partir da criação desses, não gêneros, mas essas categorizações entre gays e tal, começar também a ter cada vez mais ramificação para ter onde a pessoa ir, sabe? Eu acho que isso era algo que fazia muita falta. Eu acho que, por exemplo, isso pode crescer em um breve futuro, sabe? O urso não é só mais o urso, ele é o urso que usa poppers e gosta de calypso. Deve ter algum grupo assim, e bom que tenha. É, tem a subcategorização do urso agora, né, que é tipo warrior, que é lontra, que é tipo, se você Sim. for magrinho, se você não for tipo cheio no estilo urso, mas se você tiver pelos, aí você é warrior, não é urso. Tem o panda tá também, mix. Que é o asiático, tem o... Asiático, né? Meio racista, que é isso, né? É meio engraçado, é meio caricato. E dentro do, tipo, eu acho que a pornografia, ela cria novos gêneros, assim, de classificação, porque, tipo, é aquele tipo de hentai, que é bara, que chama... É, acho que é Bara. É Bara, que é aquele hentai dos homens meio gordinhos, com cabeça cascada e musculosões. Criou meio que uma subcategoria dos ursos, né? Na comunidade asiática. Então meio que a pornografia vai expandindo essas. Inclusive, tipo, Bara foi. Quando eu comecei a realmente me interessar por pornografia, e eu consumi todos os tipos possíveis de pornografia, um desses era o hentai e um desses era o bara, e tipo, não quero nem ver perto de mim, mas tipo, era uma das subdivisões assim, que eu acompanhava. Por ser muito otaquinha, tipo, quando eu comecei a me interessar mesmo, eu via muito, muito hentai, e hoje em dia eu acho que eles são totalmente problemáticos, assim, tipo, o padrão que Sim. asiático tem pra pornografia é extremamente problemático. Tem uma questão cultural também, que é, por exemplo, o Japão era um país muito reprimido sexualmente, por ser muito reprimido sexualmente, inclusive com lei, tipo, tinha lei relacionada à relação lá e tudo mais, o pessoal acabou desenvolvendo uns fetiches muito extremos, assim, que são bizarros demais, e eles colocam tudo isso na pornografia deles lá. Então, tipo, pra você aguentar hentai, pra você aguentar pornografia asiática e japonesa no geral, assim, você tem que ter muito estômago às vezes. É, eu já ouvi uma história uma vez de que, tipo, a maior parte dos problemas da pornografia asiática, tipo, as perversões com tentáculo, inseto e coisas e tal, foi por causa do teatro. Eu não lembro qual era a categoria exata, mas parece que durante um certo período, as mulheres atuavam com os homens, depois elas foram banidas por causa da quantidade de ato sexual que acabava acontecendo, e eles eram meio puritanos. E daí os homens começaram a fingir que eram mulheres, e daí meio que aumentou o índice de sexo entre homens. E daí eles baniram sexo entre pessoas completamente. E daí eles começaram a representar, tipo, sexo com animais e com coisas que simulavam falos. Ah, e isso tá real. Às vezes é verdade também. Fonte, eu sim. Pode ser. Mas faz sentido. E Handmaiden, né? E tipo, só lembrei disso. Uma coisa muito, um traço muito característico da pornografia assim, asiática, é que ela é muito voltada pra humilhação feminina. É tipo, humilhação feminina extrema, assim. Indo a fetiches que eu acho que são, tipo, bizarros. Tipo, tem um fetiche deles que é deles encherem a mulher de água, tipo, a partir da vagina, até ela ficar com a barriga, tipo, enorme, cheia d'água e meio que explodir, assim. Meu Deus! Isso é um fetiche sexual real que existe lá e que é representado em vários hentais. Assim, acho que pornô mesmo, normal não, mas em hentai muito, tipo, totalmente. E, tipo, bom, teve hentai, tipo, também na minha adolescência, mas teve contos, e aí contos era uma coisa que eu lia num site da UOL, uma subdivisão lá da UOL. Eu sei qual é. Acho que era, e... É aí, tudo. Era muito novo, daí eu tinha um celular que não tinha 3G na época ainda, a internet era tipo o app, de tão velho que eu sou, assim, é 2006, 2007, por aí. Daí eu abria, tipo, tudo pelo app lá e lia os contos, e aí eu lia a parte realmente, tipo, gay na época, porque eu já tava descobrindo e tudo mais. E eram uns contos, tipo, o pessoal pelo menos se dedicava, assim, a escrever, eles eram verossímeis, pareciam sem ser. Que tipo, e todo mundo tinha 1,80, tinha um tipo, pau, né, um pau enorme. E era levemente torneado. E era sempre uma coisa assim, meio amigo de escola e primo Sim. também, nossa. E na época, tipo, entregador de pizza. sempre fui uma pessoa que gostei de escrever, e aí eu tive inspirações pra escrever isso nessa época. Então, quando eu tinha, tipo, 15 pra 16 anos, assim, eu escrevia pornografia até não querer mais. Compartilhava com meus amigos também, eles eram os únicos que davam uma foda pras coisas que eu escrevia também. E acho que impactou um pouquinho, e hoje em dia, sempre que eu penso na questão de escrever, muito do entretenimento que eu quero consumir, ele sempre tem que ter uma veia meio erótica, assim, pra eu gostar. Quase sempre. Bom, meninas, e agora vamos falar sobre produtoras. Produtoras de pornô gay que produzem pornô gay. Homossexual. Cu com pau. Pau no cu, pau na boca, pau na mão, pau no braço, cu no braço, braço no cu. E etc. Na orelha. Nariz. As produtoras exercem um papel não fundamental, mas substancial na nossa formação enquanto indivíduo que consome pornô, especialmente quando estamos falando de pornô homossexual, gay da cu, como, por exemplo, uma queridíssima de muitas pessoas problemáticas e possivelmente brancos supremacistas, Bellamy Studios, que é uma das mais populares por muito tempo, comandou a indústria pornô europeia de toda a década de 2000 e foi responsável pela insegurança de muitas pessoas que não se identificavam com aqueles corpos perfeitos que estavam ali sendo expostos e fodidos. É, fodidos. Meninas, a gente quem? Eu e minhas 10 personalidades. Meninas, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham das produtoras do nosso Porto. Quais são as suas favoritas? O que vocês acham, por exemplo, de cenas bareback? O que vocês acham dos testes que são colocados? Vamos colocar em pauta saúde do gay. Vamos colocar representação da camisinha também a partir dessas produtoras que muitas fazem bareback. E na maioria das vezes a gente não liga porque os dois atores são bonitos. Isso das produtoras é um tópico legal, porque assim, o pornô no começo... Assim, do começo do pornô, quando o pornô virou uma coisa realmente comercial, lá nos anos 70, 60 para 70 mais ou menos, ele foi, tipo, muito fortemente essa coisa de produtora, porque era uma produção que imitava a cinematográfica. Depois surgiu a produção em vídeo, assim, direto pra você consumir em casa, fita VHS e tudo mais, mas as produtoras continuaram. Acho que hoje em dia elas estão mais fracas, mas elas conseguiram se adentrar à internet. Mas a questão é que a internet, ela abriu um leque maior de possibilidades, daí você pode assistir vídeo amador e você não tem que se prender a uma produtora. E eu acho que tem muita gente hoje em dia que realmente prefere o amador do que produtor e tudo mais. Então elas estão perdendo força, mesmo que ainda existam assim na internet. E as produtoras são, tipo, várias inúmeras, não só no pornô gay, mas também no geral, no hétero. E no hétero tem uma que é, tipo, muito clássica aqui no Brasil, pelo menos, que todo mundo que, tipo, começou com pornô nos anos 2000 deve ter ouvido falar, que é a Brasileirinhas, que eu acho que ainda existe hoje em dia, mas enfim, a Brasileirinhas, que é icônica, responsável pelo filme da Gretchen, da Rita Cadillac também, assim, só de gente incrível. E, enfim, mas pelo menos as produtoras gay foram as que eu tive mais contato. E a primeira que eu tive contato, as primeiras foram... as três mais problemáticas possíveis, que eram as três de caras loiros e brancos e sarados e tudo mais, que foram a Bellamy, a Corbin Fisher e a Sean Cody. Eu não gosto de quase nenhuma das três hoje em dia. A Bellamy de vez em quando ainda dá uma recaída, mas tipo, as outras eu não consumo mais. Mas enfim. E a Bellamy é essa produtora tcheca que a gente já tinha falado anteriormente, que é só com um homem lá do leste europeu, basicamente. Foi o meu primeiro crush de ator pornô também, foi da Bellamy, que foi o Lucas Ridgestone. Eu não sei se pronuncia o nome dele assim, mas ele é tipo... Nossa, que daddy! Que daddy! Na época que eu comecei, ele ainda não era o daddy, mas ele era tipo o superstar do pornô gay, assim, basicamente. E a Bellamy, além de tudo, ela é tipo responsável pelo filme pornô gay que mais vendeu na história, que é aquele An American in Prague. Foi uma produtora realmente muito famosa e tipo, dominava realmente a área do pornô gay, pelo menos, tipo, na parte europeia e tudo mais. Ela ainda existe hoje em dia, ela tá sempre renovando o casting de atores, e eu sempre, infelizmente, curto o casting de atores de lá. E ela é uma das produtoras que, tipo, ela é muito ferrenha em não deixar o material, assim, muito exposto na internet. Assim, você tem que entrar no site e pagar, de fato, pra conseguir consumir, porque, tipo, na internet eles retiram vídeo muito facilmente. Mas tem como você achar em certos sites também, de download, que o Matheus pode indicar também, porque ele é a pessoa mais indicada pra fazer isso. Adiante foram surgindo algumas outras que eu mais ou menos consumo até hoje. Daí tem a Man.com, e a Man.com é uma que investe em nichos mais modernos, eu acho, de filme pornô. E ela, inclusive, é responsável por fazer as paródias pornô de filmes de super-herói e de não sei o que mais. Ela é, tipo, muito especializada nisso. E depois de um tempo eu parei de acompanhar exatamente por produtora, mas hoje em dia eu acompanho por ator mesmo, assim, depende se eu, tipo, gosto de um ator, gosto das cenas dele, tipo, simpatizo com ele, eu continuo acompanhando. E é por isso que eu acompanho, tipo, sei lá, o Dick Carver, que é aquele deadzão lá, e acho que é o único que eu acompanho mesmo também. E é isso. Uma coisa que eu acho que regrediu durante o tempo foi meio que o jeito que o pornô se apresentava, assim. Eu acho que quando diminuiu essa coisa da história e virou uma coisa meio papum, assim, as coisas ficaram meio que, não sei, corporais demais, não desenvolvia a personalidade, sabe? Da pessoa e, tipo, o personagem que ela deveria ser. E, não sei, a fetichização de certas coisas, assim. E daí começou a ser uma coisa meio que artificializada demais, sabe? E daí acho que começou a ter um auge de homens mais parecidos, assim, um com o outro. Porque eu lembro que eu tive uma fase, assim, do pornô vintage, sabe? que as coisas eram bem mais múltiplas, assim. Tinha as historinhas, né? Óbvio que existia uma padronização, principalmente por ser anos 70, 80, 90. Mas eu acho que não existia tanto uma... Não é exotificação, mas é uma... Não sei, uma redução das pessoas a certos papéis, sabe? Tipo, sei lá... Ah, sim, O negro pausudo, ou o twinkzinho branco indefeso. O Derry... O Derryzão musculoso, sabe? Era uma coisa mais fluida, assim. Assim, não era exatamente super ideal, sabe? Mas eu acho que projetava algo mais perto da realidade, assim. Ainda era problemático, mas era, tipo, era minimamente mais diversificado, assim, eu acho. E eu não sei de produtoras dos anos 70, 80, assim, mas eu tive essa época também de porn vintage. E eu acho que tem uns que eu curto muito ainda hoje em dia, e em questão cinematográfica, digamos assim, era realmente, tipo, rolava um esforço pra fazer um negócio que você conseguisse se envolver na história e se envolver no filme em si, que não rola hoje em dia. Acho que principalmente aqueles dos anos ali 80 e tal, tipo, realmente tinha uma narrativazinha, e depois tinha, você percebia mais a química, assim, entre os atores. E é uma coisa que hoje em dia, tipo, é como o João falou, é o papo um, assim, você já vê a cena. Muitas vezes quando você vai pro X-Videos da vida, você só vê, tipo, o cut de 5 minutos da cena, que já é, tipo, ação. Não tem nenhum contexto, assim. Então, o vintage, ele tem esse apelo pra mim, porque ele ainda tinha uma substância que hoje em dia eu acho que não tem. Eu gostaria de ter o privilégio, o poder de escolher o que eu assisto de produtoras de pornô, porque eu vejo muito pornô. Eu sou desocupado, eu sou solteiro e com depressão. Então, é o seguinte, eu vejo muita coisa. E eu importo só se esses caras forem bonitos, se não for escroto pornô, se for bem filmadinho, se tiver tudo ok, vamos lá, let's go. Eu só quero ver gente bonita pra dar uma... Um bolinho, acabou. Porém, é real. É tipo, essa coisa dos anos 80, principalmente, tinha uma indústria pornô que era muito vasta, que era muito assim, não era exatamente fetichista, mas ela ia para mais limites. Hoje em dia, os pornôs são realmente muito higienizados. Especialmente, por exemplo, se a gente pega como exemplo aqueles vídeos da Shankody. Que são Shankody. Que são sempre o mesmo padrão de edição, e não só isso. É sempre também um padrão de caras extremamente higienizados, limpíssimos. No que eu falo limpa, tipo assim, são pessoas que você olha pra cara delas e pensa, clean. Essa pessoa toma banho de álcool em gel, sabe? Essa pessoa passa, vai todos os dias, vai até de academia, vai até de sábado na academia. Esse tipo, além de ser filmado, tipo, em casas luxuosas, lugares realmente fancy, sabe? Super fancy, lugares chic, elegant. E o ademais dessa história toda é que é muito chato, a maioria é muito chato. Não há química nenhuma. Quando tentam fazer uma historinha, dá pra ver ali quem são os atores que são gay for pay e quem tá ali, tipo, já é mais viadinho, mas também tá meio entediado de fazer aquele tipo de coisa, e é tipo, fica aquele constrangimento e tal. Inclusive, um dos maiores problemas da indústria pornô hoje em dia é a quantidade absurda de atores que são gay for pay. E tipo assim, eu tirei esse dado do Dataku, mas vou citar aqui. 75% aproximadamente dos atores são héteros, dos atores de pornô gay. Amiga da Tucu, precisa dar uma freada, calma. Não, é sério, eu juro que eu li isso. Gente, ó, eu prometo, eu vou pegar o link, a fonte disso, e eu vou colocar no, na página do post desse podcast, tá? Eu vou provar pra mais B que eu não sou esquizofrênico. E isso é complicadíssimo, porque a gente tá com uma saturação nesse mercado de um público que não devia estar necessariamente ali e que tira o emprego de outros gays. A representatividade na questão do capitalismo, ela tem que ser válida para todos os tipos de mercado. Se é para ter essa merda do capitalismo, se é para ser liberal, então, né, vamos ter representatividade certinho. Essa merda aí, porra. Isso me deixa bravo, entendeu? Especialmente porque isso não interfere só nos direitos do ator, do profissional dessa área que é gay. Isso interfere também na qualidade dos pornôs que a gente assiste. Porque a maioria é uma bosta, porque esses héteros estão dando o cu sem vontade, de pau mole. Chega! No more paus mole. Ah, mas tem as pessoas treinadas também, né? É, tem o Viagra também. Um fun fact. Não, tem um fun fact, que o Johnny Rapid é... Sim. E ele, tipo, meio que a carinha dos twinks contemporâneos, assim. E ele que meio que renasceu todo o fetiche de twink de novo. E, mas ele é hétero, e ele dá de pau duro, eu fico impressionado. Ele dá melhor que eu. Gata, parabéns. Ele é hétero, tipo, ele tem todo um caso de agressão doméstica dele pra namorada dele, com a namorada dele, um tempo atrás. Ele é escroto, super problemático e tudo mais. Mas ele realmente é o padrão ideal de twink hoje em dia. Assim como, tipo, por exemplo, o Dick Carver ou aquele outro que eu esqueci o nome, o Paddy O'Brien, são os padrões de homem maduros e musculosos e tal. Ou Daddy. Sim. Eu acho que realmente. Aquaria nasceu... também é um padrão de twink atual. Tá, amigo. Aquaria tem um passado pornô que nem Valor Chat, que eu não. Não tem. Eu me interessaria se tivesse. Mas, tipo, todo mundo que é bonito e famoso do RuPaul tem um nude vazado, né? E adotado, parece que, tipo, eles escolhem quem vai participar. Tipo, o da Pearl eu fiquei muito chocado, porque, tipo, não tem cara de que é um twink dotado. Enorme, é mais do que o meu. Bizarro. Voltando um pouco pra aquela coisa de pornô dos anos 80, eu acho que o vintage tinha uma coisa de fetiches muito mais classudos e, tipo, sabe, elegantes, assim, do que hoje em dia. Tinha muita coisa do couro, a cultura do couro e tudo mais, que é meio tech, mas eu acho que ainda era mais classudo, ainda tentavam, assim, ainda tinha uma coisa de fantasia pra envolver a pessoa, que hoje em dia não tem, né? Tipo, você vê o fetichismo hoje em dia, esse filme de paródia de super-herói, tipo, sei lá. Eu não quero ver um cara fantasiado de Batman sendo comido, não. Amiga, também tem outro fator que eu acho que implica nisso. A maior parte dos gays nos anos 80, se conseguia viver até uma certa idade, eles eram mais elegantes porque eles eram mais ricos, porque eles tinham realmente sobrevivido. Os outros tinham morrido. Né? Então, DST também. Tem essa questão social que a gente não pensa muito. Mas, enfim, a gente partindo dessa parte, tem uma questão importante que tem que perguntar a vocês. São duas perguntas básicas, a gente vai respondendo em turnos. Primeira pergunta, atores favoritos. Segunda pergunta, tags que vocês mais pesquisam no Xvideos. Nossa! Não vou responder essa, não. Amiga, não. Tu quer expor a gente assim? Tal qual minha amiga Anitta, eu tenho direito à anonimidade, tá? Voto anônimo. Eu me abstenho da pergunta da tag, também responder. Tá, ok, eu vou primeiro. Os meus atores favoritos, é bizarro porque, tipo, passei dessa época da Bellamy e tal, eu tive muito tesão em toda a Bellamy, mas já passou. E um que eu falei já é o Dick Carver, que é, tipo, como eu falei, ele é meio que o padrão de Daddy hoje em dia. Mas além de ser padrão de Daddy, ele tem uma voz que eu gosto, ele é meio, tipo, uma voz de psicopata. E ele é um tiquinho assustador, assim. Quando tem a partezinha de atuação no vídeo, quando ele tá falando e tal, ele é muito assustador. Mas ele tem uma coisa de atração que é bizarra. E tem um outro que, tipo, vai soar problemático pra mim também. E ele é muito padrão de homem hiper masculinizado e tudo mais, musculoso. Que é o Rogan Richards, eu acho que é assim o nome dele. Que é um barbudo lá, que tem, tipo, ele é mais peludo, assim, do que o normal, do que eu costumo consumir. Então, tipo, ele foi minha primeira entrada no mundo dos gays peludos de pornô. E tirando isso, de resto, tipo, ator aleatório, assim, que surge e que às vezes eu não pesquiso muito o nome. Tem um, por exemplo, que eu salvei o vídeo e que eu pesquisei o nome e que descobri que ele tem uma cena só, daí eu fiquei muito triste com isso. E basicamente isso. Nossa, tem um que eu acho podre, que ele tá na lista dos que eu mais odeio, mas um outro vídeo dele que eu acho que é ok, que é um que faz parte também da minha construção como consumidor de pornô, que é o Rafael Alencar, que é o ator brasileiro lá, que tipo... Nossa, ele é podre, mas é muito podre. Real, todo mundo já bateu uma pra ele. É, ele tipo... É, brasileiro. Ele é gostoso. Ele é brasileiro, assim, ele tipo já pousou pra GG Magazine, tá? Acho que foi quando eu conheci ele e tal, e tipo... Ele é... Ele tem silicone na bunda. Ele tem silicone, né? É, tipo, desproporcionalmente, não. É. E ele é muito. Ele foi muito popular internacionalmente por um bom tempo, assim. Eu não sei se ele é ainda hoje em dia, mas, tipo, ele foi o expoente nacional, assim, do pornô gay, de longe. E o pau dele é muito estranho também, é super. Inclusive, o Rafael Alencar, ele é de João Pessoa, cidade onde eu cresci, beijo de João Pessoa. Tô com o Terrani, basicamente. Eu tô chocado que tu não é de João Pessoa, é apesar que tu era do Lago, agora que eu descobri que era de Manaus, meu mundo caiu. E minhas tags favoritas, caralho, essa parte é difícil. Tem épocas em que eu tô, tipo, problemático, assim, que eu procuro Daddy mesmo, não vou mentir. Daddy, pai. Daddy Sam. Daddy Sam, é, e vem aqueles vídeos... Não, eu me destenho, eu sou anônimo, desculpa, pai. Daddy Sam. Nossa, bizarro. E tem uma que é uma tag, inclusive, muito subestimada, que é Frot, F-R-O-T, que é tipo, que é o sexo light, sem penetração, que é tipo só o sarro, basicamente. Boring. Não é boring. E um outro muito... Chegou a Gwyn, né? O outro muito bom é Cum Swallowing. Ok. Sim, Cum Swallowing. Cum Swallowing. E um outro. Quando você tá, tipo, quase no final, assim, sabe? É. Aí você, tipo, não aguenta mais ver e pular pra cena final. Você põe, tipo, Cum Compilation. Cum Compilation. Fez Cum Compilation. É um vídeo de 50 minutos, assim, com um monte de clipe de, tipo, 20 segundos. É horrível. Mas é ótimo. Tem um que é. Horrível, mas é ótimo. Tem um que é, tipo, Gay Torture. Que, tipo, não tem muitos vídeos de tortura, tipo, bem executados no porno gay, pelo menos. Mas um outro é ok. E Bondas. Tipo, de vez em quando também. E acho que são esses. Ah, tem um que eu gosto que é tipo no Xvideos, que é, tem muito conteúdo disso, que é o Chartubate, que é tipo o... Que é Ken Girl. Ken Boys, na verdade. Se mostrando e tudo mais. Amo. Eu fico meio triste com isso, porque tipo, não pode gravar. É que nem quando o Vaso Amador, eu tinha uma política pessoal. Ah, que hoje em dia não é tão bem executada de não assistir cans gravados, assim. Sabe? Eu não sabia que tinha isso. Gente, um webcam gravado. Putz. Porque não pode, é meio que domínio do site. Eu entendo. Mas tipo, sei lá, continuo consumindo legalmente. Infelizmente não vou parar. E acho que são só essas as tags que eu procuro. E tem uma que eu não procuro, mas que indefinidamente sempre aparece, que é vídeo pornô de Mormon ou de coisa de culto religioso, que é tipo, parece que a internet só tem isso hoje em dia, basicamente. 9 entre 10 recomendações no pornô gay são de religiosos. Mormon boys. É. E eu não aguento mais também. Mas tem um outro que é ok, plausível. Mas tem um que é tipo, eu sinto muito sofrimento dos drinks, assim, é difícil. Sofrimento. Que tipo de sofrimento? Pode discorrer? A humilhação social dos twins. Eu falei um trabalho acadêmico sobre isso. Agora vocês podem começar a falar, que eu já me expus o suficiente aqui hoje. Então, eu tendo a assistir mais pornô amador faz um bom tempo já, então não tenho mais domínio dos atores pornôs tanto. Mas eu lembro que eu gostava muito do Colby Kelly. Ah! Tipo, a gente é uma palhaça, né? Porque a gente tava falando de hipersexualização, hipermasculinidade. A gente só falou gente com barba e musculosa. É, mas... essa é a vida do gay contemporâneo, né? Você aponta os erros e bate uma peça fodida. Mas eu gostava do Kobe Keller também, porque ele é artista. Ele é formado em antropologia, eu acho. E daí Aí hoje em dia ele é Trump supporter. Ele é todo Trump. Então, ele foi cancelado. Todo mundo quer, tipo, é do estilo do gay também. É do seu coração que é dado por ídolos pornográficos. E da mídia, então. É isso, beijo, Kobe Keller, espero que você melhore. Tag de pornô. Esse é um assunto meio delicado. Ele não. Hashtag. Obrigado, gente. Essa foi minha tag pra você. Será que faz alguma coisa no next video se você pesquisar ele não? Deixa eu ver. Agora acho que sim. Eu lembro que numa época tinha um vídeo que chamava Fora. Tinha. Era um cara com um pau, tipo, gigantesco, e daí ele riscou uma faixa preta em cima do pau, aí, tipo, fora, e o Tero pau dele, né? Não aparece nada com a tag dele, não, no Xvideos. Eu acho que tá na hora... É, deixa eu ver. Muito, muito ouvinte recente, do podcast, né? Interessado no mundo do porno. Eu pesquisei Bolsonaro. Aparece alguma coisa? Aparecem, tipo, transando e falando do Bolsonaro. Transando e, tipo, metendo, comemorando o bolsomito. Meu Deus. Caralho, o Bolsonaro come gostoso, cu de deputado. É tipo um trecho de deputado desarmamentista. Bolsominion comendo POC bear. Sexo na escola acabou em putaria na Patagônia. Alexandre Frota e Bolsonaro, novo filme. E tem uma montagem do Alexandre Frota comendo Bolsonaro. Para, por favor. Caralho. Deixa eu editar a Anitta também. Só a título de curiosidade. Mas no ramo dos amadores, tem um cara que eu não sei o nome dele, mas é tipo, eu acho que ele é chinês ou alguma coisa assim. Que é um cara, que é um vídeo muito icônico pra mim, que eu nunca acho ele. Daí quando eu acho, eu passo vários dias vendo. E eu tenho quase um relacionamento imaginário com esse homem. Que é um vídeo de um chinês com uma blusa sem manga, assim, que é listrada no começo. Aí depois é vermelha, azul e amarelo, eu acho. E ele, tipo, goza 6 vezes um vídeo. Só é absurdo, assim. Parece uma fonte de adoção eterna, sabe? De doação de esperma. É muito bonito, é uma cena muito agradável. Ah, eu acho bonito. É o milagre da vida, né? Que diz. Faz uma bem pra um bem pra pele. O difícil de pornô amador é que quando você tem um fetiche que é meio complicado socialmente, tipo, exibicionismo ou alguma coisa assim, você fica com uma dúvida ética, né? Porque não é. É, isso. Nossa, eu pegava, tipo, eu assistia muito uns de os caras, tipo, se pimentando e etc. Tipo, não necessariamente em banheiro, mas tipo em local público, tipo, ônibus que era vazio e tal. Aí começou a repercutir aqueles casos de assédio e tal, daí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, né? Assim se pesou num tanto. Sim. Mas também, tipo, fetiche é uma área muito cinza, assim, é muito difícil você aplicar meio que uma moral lógica, social. Né? Assim, óbvio que existe limites onde você pode chegar, né? Sim, sim. É aquela coisa. Até ser horrível. É, esses mas, dias... Lá, um dia eu tava vendo um documentário sobre pessoas que tinham fetiche em serem sequestradas e pessoas que tinham fetiche em serem estupradas. E eram, tipo, elas combinavam com dominadores. Uhum. Ou dominadoras era homem também. E meio que combinavam um período janela, assim, de quando isso ia acontecer. E meio que eles assinavam um contrato e botavam, tipo, coisas que eles não aceitavam fazer e eles eram, tipo, pegos, assim, no meio da rua, sabe? Pesado. Então, eu tenho uma amiga que ela já fez isso. Ela, tipo, ela sofreu, tipo, muita assédio sexual quando ela era mais novinha, porque ela era, tipo, uma criança, entre aspas, como falava? Criança adotada, criança... Não sei. Mas, tipo, ela era gostosona com 13 anos, sabe? Ela sofreu muito assédio nessa época. Ela começou a, tipo, sentir prazer nesse assédio. Uma coisa muito louca, gente. Sim. Muito louca. E meio que afeta teu psicológico de um jeito muito escroto, assim, né? É muito difícil. Meu, tipo, uma pessoa começa... Você tem que achar meio que uma zona cinza, assim, de que dá pra fazer isso sem ser uma pessoa horrível. Assim. É, uma pessoa, tipo, uma mulher especialmente, começar a achar que o estupro, o assédio mesmo, essa coisa que, tipo, foi tão estabelecida, direcionada a ela, desde o começo da vida, tipo, ela começar a achar isso ok, excitante, é, tipo, realmente é um problema que... Um problema, sim, mas que não tá exatamente com ela só. É um problema, tipo, da sociedade em si. É um problema que, tipo, meu, é um problema problemático da sociedade. Tipo, é uma questão psicológica muito forte, assim, toda a questão de assédio e de abuso sexual e desenvolvimento de certos padrões sexuais depois por causa disso é um negócio complicado e eu acho que não sei se é tão bem estudado quanto devia ser também, inclusive. Não. A pornografia hétero também reproduz muito isso, né? Tipo, as partes de menor de idade, tipo, namoradas pequenas, que é um cara monstruosíssimo, assim, ficando com uma mulher que é minúscula e que tá vestida de, tipo, criança ou ninfeta, absurdo. Ninfeta é uma palavra horrível, era assim. Os meus atores favoritos, eu tenho vários favoritos, mas eu não consigo lembrar eles de hora, assim, de cabeça. Então eu selecionei alguns. Um é, tipo assim, eu acho que é o primeiro mesmo. Que é o Zack D. Han, do Bellamy Studios. Ele tem o pinto mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu assisto os pornôs só por causa disso, o pau dele. É lindo, só pela estética. É lindo, parece um sorvete de morango, de dananinho. É a coisa mais linda, nossa, é perfeito. Gente, essa edição vai ser cancelada. Meu segundo ator favorito é mais ou menos por conta dele ser parecido com o ator. É o Dale Cooper, que eu acho ele parecido com o Jake Gyllenhaal, sabe? Jake Gyllenhaal. A Dudu de Animais Noturnos. Sim, ele. Isso, ele mesmo. Aí eu acho que um terceiro aí meu, que também, é, infelizmente, eu sou falo. Infelizmente, eu sou falocêntrico. É também por causa de um pau muito bonito, maravilhoso. É o Tommy Defende. Assim, ele é tipo... Eu sou uma branquela previsível, como vocês podem ver. Eu adoro um carinha barbado, com cara de que acabou de sair de uma barbearia artesanal, dessas que consomem cerveja artesanal, adoro. Ainda mais se tiver com cara de que tem pauzão. Esse cara foi feito pra mim. A gente ia falar um pouquinho sobre pornô e cultura pop, não tem nada que liga uma coisa com a outra. Mas um dos pornôs mais clássicos pra mim sempre vai ser o do menino, do Twink lá, chupando um cara ao som de Crystal Castles. Foi tipo o vídeo que eu cresci assistindo, basicamente. E que me fez gostar de Crystal Castles na época. Eu nunca vi esse vídeo. Sabe uma coisa também que é relevante? Tipo, falar de momentos eróticos da TV que meio que serviam de pornô quando saíram na verdade, porque... Porque a internet era horrível. Eu vendo aquela cena de skins do Max, sabe? Rolando na grama. E comigo foi tipo... Como era... Tipo, a internet eu vim ter... Quando eu tinha, sei lá, 13 pra 14 anos. Skins já tinha... Ia rolar só depois, né? Um tempo depois. Mas pra mim era tipo... Filmes da Band de madrugada. Mas aquilo era tipo quase... Era um quase pornô mesmo. Sim, sim, sim. E tinha, tipo, era umas grandes sagas eróticas e tudo mais da, tipo, da Emanuele, que é, tipo, uma personagem super clássica, assim, do mundo erótico e tudo mais. Sim, Emanuele ícone. Tinha, sei lá, dependendo, às vezes, alguns clipes da MTV, tinha uma faixa da MTV que era, tipo, clipes hot, uma coisa assim, que era, tipo, a partir das 23 horas do sábado, daí também era, tipo, era o soft porn da infância. E, no geral, estranhamente, a coisa ficava muito estado com um show de mágica em TV. Muito estranho, eu não sei o que acontecia comigo. Sempre que eu via show de mágica, inclusive um dos que eu ficava mais adiçado era tipo Mr. M, eu não sei, acho que tinha alguma atração bizarra por ele ser muito misterioso e, tipo, sabe, um grande gostoso da época da pré-internet. E aí eu realmente ficava, tipo, de pipi duro. E eu era muito pequeno na época, não sei, não entendi. Tipo... Não internalizei também, hoje em dia eu sou ok com isso. Entendi. Ah, aqueles clássicos da Band de final de sábado, de madrugada de sábado pra domingo, eram maravilhosos, assim, tipo, não aparecia. Aparecia peitinho, mas não aparecia vagina, né? Nem pau. Mais nada. Mas o resto, né, tipo, todo aquele clima de sensualidade, meio tântrico, né? meio Ayumi Hamasaki Inspire no Egito. E tinha, tipo, a música de fundo, que era aquele saxofone bem característico, assim, né, dessas produções e tal. Muita cena de sexo no chuveiro, assim, com fumaça subindo, câmera girando também. Eram umas super produções, assim, a gente não dá valor hoje em dia, mas era um negócio bem evoluído. Né? Era praticamente, assim, um videoclipe de Black Pearl da Sun Mi. Sim. Tadinho, assim. Mas então, esse contato meu, assim, com esses pornozinhos soft, né, héteros, eles me levaram a querer procurar coisa mais forte. É que nem eu falei aí no começo do podcast, é que nem droga. Você começa no lolozinho, cheirando o lolozinho, quando você vê, você tá ouvindo K-pop. Então é complicado. E bom, depois dessa discussão... Socialmente relevante, sabe? Totalmente incrível e sabe? Com muita profundidade. Só uma pausa, apenas. A gente tem que dar uma problematizadinha, assim, tipo, acho que maior. Mas acho que se o pessoal julgar, a gente vai ser muito hipócrita também. Inclusive, tipo, eu vejo um movimento meio que anti-pornô na internet dos meus seguidores, principalmente, tipo, do Twitter. Eu odeio falar meus seguidores, do pessoal que eu sigo no Twitter. Tem uma galera que tá muito, assim, indo pra essa linha do... Eu sou anti-pornô, eu não assisto mais pornô, eu não vejo nem amador, porque essa indústria, não sei o que, não sei o que. Eu sou só a coisa real. Mas isso é hipócrita, pô, tipo, é tipo, uma parcela muito minoritária, quase ninguém, tipo, tá nisso ainda de não ver pornô e, tipo, achar totalmente problemático. No real, pornô é o problematic fave da gente e da maioria das pessoas também sempre vai ser. Por mais problemático que seja, a gente vai continuar consumindo, meio que não tem pra onde fugir. A gente tem que tentar realmente abraçar isso e tentar tornar a indústria melhor de alguma forma. Não sei como a gente vai fazer isso, mas enfim, o ideal é a gente conseguir que a indústria melhore e seja menos pior. Seja... A gente teve esse contato com o pornô, não porque é, entre aspas, inevitável, mas porque a gente, como gay, oprimido... castigado do interior da, do fundo do quintal do Brasil. A gente só tinha contato com algumas coisas a partir do pornô. Tipo, isso também é, ainda é uma realidade pra muitos. Eu vejo, tipo, essa postura de ai, anti-pornô e tal, depois de muita conscientização da pessoa. Pra essa conscientização chegar em alguém, convenhamos, ela não tá chegando pra todas as camadas sociais e pra todo mundo, sabe? Pra todas as gêneros, pra todas as sexualidades. Então tem essa parte também. O pornô, ele é rentável porque ele atiça a curiosidade da gente, e pra quem não, pra quem precisa ser estimulado de alguma certa forma e não tem onde se estimular, onde aprender, o pornô é o veículo, infelizmente. Exato. É, bom, e é isso, galera. A 15ª edição do podcast acaba aqui, depois dessa discussão que não deve adicionar em nada na vida de vocês, mas pelo menos eu curti ficar 2 horas, ou bem menos, né, na edição final falando sobre isso. Se você quer me seguir no Xvideos, vai lá em xvideos.com/profiles/bubblegumrave e me siga. Lá tem incríveis vídeos de K-pop versão pornô, que é só isso que eu sei favoritar. E eu tenho 3 mensagens lá que eu não sabia, né? Tem tipo, H. Dendry mandou "Welcome, handsome boy, how are you?" Vinícius Silva mandou um opa e Ruth Papi mandou um rei. Eu vou responder eles todos 10 meses atrás. E quem quer se despedir também, que participou hoje, foi uma participação incrível aqui no podcast, diga suas palavras finais. Nosso vlog. Obrigado pra todo mundo, obrigado ao Bandido Roludo que você deu a imagem dele, né, pra gente fazer uma intro maravilhosa. Obrigado por vocês, meus amados, por me convidarem. Esse papo incrível, muito intelectualizado, muito diverso, muito visual do que é ser um gay contemporâneo viciado em pornografia. E é isso. Só gratidão, viu, gente? Obrigado. Eu espero também não ser massacrado depois desse mar de problemas que foi falado. Qualquer coisa, eu não me associo a essas pessoas, não associo minha imagem também. Eu sou uma artista independente, a Grimes. Beijo, tchau. Esse episódio foi todo só uma alucinação, um efeito de remédio que vocês estão tomando e nada mais. Gente, eu acho que assim, tem que acabar. Tem que acabar. O que está acontecendo nesse Brasil? Chega! Chega de impunidade, chega de corrupção, chega, nós não aguentamos mais. Meu voto vai pra você, Vivi. Bicha muda, 45. Beijo.